só pra ver o que é que tu vai ganhar. Você gosta de forró, vaquejada e cabaré. É o cabra namorador, leva a vida que bem quer. Ô mulher desmantelada, pensa que é bom pensar. Quis dar uma de cirano, então entre pelo cano e leve chifre até lascar. Vira e mexe, você diz que bom mesmo é casar. Só no final de semana e segunda se separar. Se você não aparecer com o leite do menino, pode se preparar. Eu vou me desmantelar com cirano e com cirino. Pensa na mulher desmantelada. Pensa na mulher desmantelada. Pensa na mulher desmantelada, que também não é vaqueiro, mas gosta de vaquejada. Pensa na mulher desmantelada. Pensa na mulher desmantelada. Pensa na mulher desmantelada. Cabra namorador, o que você aprontou perto de mim não vale nada. Viu, bichinho, bem que eu lhe avisei. Agora tome chifre até lascar. Gosta de forró, vaquejada e cabaré. É o cabra namorador, leva a vida que bem quer. Ô mulher desmantelada, pensa que é bom pensar. Quis dar uma de cirano, então entre pelo cano e leve chifre até lascar. Vira e mexe, você diz que bom mesmo é casar. Só no final de semana e segunda se separar. Se você não aparecer com o leite do menino, pode se preparar. Eu vou me desmantelar. Desmantelada. Pensa na mulher desmantelada. Pensa na mulher desmantelada, que também não é vaqueiro, mas gosta de vaquejada. Pensa na mulher desmantelada. Pensa na mulher desmantelada. Pensa na mulher desmantelada. Cabra namorador, o que você aprontou perto de mim não vale nada. Cabra namorador, o que você aprontou perto de mim não vale nada.